quanto mais você se aproxima da modernidade, mais difícil é você manter uma linha cronológica estrita, porque você tem várias linhas de desenvolvimento simultâneo. Isso não tem simetria nenhuma na coisa. Você tem vários movimentos que começam, depois são interrompidos, reaparecem em outro lugar. E também aparece o fenômeno das filosofias nacionais, quer dizer, começa a se delinear um certo estilo nacional de filosofia que vai, vamos dizer, até o mais ou menos do século XVI até o século XX, ele se delineia de uma maneira cada vez mais clara. Nós não sabemos como é que vai ser isso daqui para diante, quer dizer, essas características nacionais também acabam por se mesclar depois de um certo tempo. Hoje em dia já não seria tão fácil você caracterizar nacionalmente, mas na primeira metade do século XX isso ainda era bastante, bastante nítido. Dentre essas tradições nacionais, tem uma que é particularmente interessante, não tanto, vamos dizer, pelo valor intrínseco dos filósofos que a compõem, mas pela grande influência que teve no mundo, que é justamente a filosofia anglo-saxônica. Existe um momento inaugural ali com Thomas Hobbes, que cria uma série de problemas, entre os quais, de algum modo, nós ainda estamos vivendo. Bem, a partir de René Descartes, e sobretudo com o sucesso da nova física, da nova ciência, acaba surgindo uma certa confiança generalizada no método matemático, método dedutivo. Não é isso? Não só confiança, vamos dizer, como método de investigação, mas, de certo modo, uma confiança de que o próprio mundo era constituído matematicamente. Galileu dizia que Deus escreve o universo em caracteres matemáticos. E, por outro lado, junto com esse matematismo surge também a ideia do experimentalismo com o próprio Bacon, quer dizer que a experiência que seria o juiz do conhecimento. Mas note bem que o programa de Bacon, da ciência experimental, Bacon se limita a fazer um apelo para que se crie uma nova ciência, baseada num método totalmente diferente do método aristotélico, mas, curiosamente, quando ele vai expor o método, se vocês olharem a obra de Bacon, Novo Órgão, você vai ver que ele enuncia o programa, mas quando ele começa, vamos dizer, a expor as regras do novo método, elas são em tão grande número e tão confusas que são absolutamente impraticáveis. Isso quer dizer que, quando a gente fala do método de Bacon, a gente está falando do método que Bacon propôs, não daquele que ele formulou. Quer dizer, ele criou um programa, disse, olha, a ciência tem que ser assim, assim, assim, e esta parte teve, mas este apelo geral teve uma influência muito grande. Mas quando você vai entrar, vamos dizer, na massa mesmo, no assunto do método de Bacon, você vê que aquilo é uma confusão enorme. E pior ainda, esse método não difere tanto do método aristotélico quanto ele imagina. Ele imagina que está fazendo um negócio totalmente novo e de fato não está. Mas esse dupla tendência, por um lado ao matematismo, por outro lado ao experimentalismo, acaba evidentemente convergindo em algum ponto. Mas, e esse ponto é justamente Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele, por um lado, ele subscreve integralmente o programa racionalista, isso é da ciência organizada matematicamente, da ciência lógico-dedutiva, certo? Na base cartesiana, mas, por outro lado, ele difere de Descartes e da tradição racionalista num ponto muito importante. Toda ciência que seja baseada num método matemático, ela supõe a validade universal dos princípios da aritmética, tá certo? E dos princípios da lógica. Então, reconhece, de algum modo, que existem princípios inatos que são independentes da experiência, como o próprio princípio de identidade, não contradição, terceiro excluso, e os princípios da aritmética elementar. Isso quer dizer que Descartes acreditava piamente que esses princípios são inatos, e que o conhecimento deles não depende da experiência, mas que, ao contrário, eles são uma espécie de moldura, tá certo? Dentro da qual nós podemos abranger e compreender toda a experiência, sem os quais a própria experiência não poderia ser ordenada. E aí, a partir daí, surge toda a discussão de se há ideias inatas ou não, e Thomas Hobbes chega à conclusão de que não há ideias inatas de maneira alguma, de que tudo vem da experiência. Então, por um lado, ele quer uma ciência que seja organizada de maneira dedutiva e matemática. Por outro lado, ele não acredita que haja princípios universais inatos, independentes da experiência. Ora, aí temos um imbróglio, né? Temos um problema. Hobbes, que não era nada burro, percebeu que havia um problema. Ele disse: bom, se nós não temos princípios inatos da matemática, então como é que a matemática pode valer ao ponto de ela poder, né, dar uma forma racional à experiência? E ele, tendo percebido esse problema, ele propõe uma solução que não resolve nada, mas que, de certo modo, acabou entrando no subconsciente das gerações seguintes. E eu acredito que ainda é, até hoje, a crença que a maioria das pessoas, no fundo, tem. Ele diz o seguinte: ele diz, os princípios da aritmética e da lógica não são princípios universais, válidos e muito menos inatos. Eles também dependem da experiência. Ou seja, eles são meras suposições que a nossa mente faz. Tá certo? Então, não são eles que dão validade ao conhecimento. Eles também têm que ser validados, vamos dizer, pela própria experiência. Tá isso? Bom, mas aí nós temos dois problemas. O primeiro problema é que a experiência opera sempre por indução, e a indução é sempre um raciocínio meramente probabilístico, ela não vai te levar a uma certeza jamais. Agora, se o próprio padrão lógico-matemático que vai estabelecer a certeza do conhecimento é ele também probabilístico em si mesmo, tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que não vai haver mais nenhum conhecimento, certo? Nós caímos totalmente no reino do probabilismo. Em segundo lugar, há o problema de que Hobbes aceita que existem, então, dois tipos ou duas camadas de conhecimento. Por um lado, esses conhecimentos incertos, que são os supostos princípios da lógica matemática, que são suposições, no entender dele. E, por outro lado, existe o conhecimento certo e bem estabelecido, que é o conhecimento cientificamente demonstrado, exatamente por meio da lógica e da matemática. Só que os princípios da lógica e da matemática, eles não valem somente como axiomas que estão no começo da dedução, como, por exemplo, os axiomas de Euclides, no começo do livro de Euclides, ele dá lá os postulados, né? E daí começa a dedução. Os princípios da lógica e da aritmética não são somente postulados que estão no começo do raciocínio, tá certo? Eles são princípios que estruturam o próprio raciocínio. A própria cadeia silogística, um silogismo só vale porque vale o princípio de identidade. Se você diz, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Bom, isso aí só é válido se A for igual a A, pô. Isso quer dizer que os princípios não estão colocados somente no começo da dedução, eles estão na própria trama da dedução, na própria estrutura interna. E se os princípios não têm validade, se eles são somente suposições, então toda e qualquer prova matemática ou lógica do que quer que seja será sempre suposição. E você continua usando aquilo apenas por uma conveniência prática. Mas, e você acha que elas vão funcionar, mas você não acredita que são princípios universalmente válidos, ou pelo menos você não os espreme até o fim, tá certo? Para saber se são universalmente válidos ou se são meras suposições. Então, o Hobbes cria este procedimento circular, em que, vamos dizer, a validade dos princípios depende da experiência, a validade da experiência depende dos princípios. Tá certo? E esse tipo de confusão, esse tipo de circularidade, por incrível que pareça, na prática científica ele funciona, porque é exatamente assim. Uma coisa prova outra, outra prova uma, né? E a questão mesmo da validade dos fundamentos não tem que ser colocada na prática. Então, nós podemos dizer que toda a classe científica mundial, no exercício da sua função prática, ela continua até hoje na incerteza dos princípios, mas continua usando os mesmos princípios, tá certo? Para dar validade à experiência, e, por sua vez, a experiência, evidentemente, acaba sempre, de algum modo, comprovando, se não a validade, ao menos a eficácia dos princípios. E com isso se vai empurrando o lixo para baixo do tapete indefinidamente. Mas eu digo isso para vocês perceberem que nós somos até hoje mais hobbesianos do que nós mesmos imaginamos. Mas quando nós vemos esse grotesco rombo bem no meio da filosofia de Hobbes, nós começamos a observar uma certa característica, uma certa diferença constante entre as filosofias antigas e medievais, por um lado, e as filosofias modernas, de outro. Quando você pega a filosofia de um Platão, de um Aristóteles, de São Tomás de Aquino, elas têm, evidentemente, uma quantidade de erros muito grande, mas a sua estrutura básica não contém nenhuma autocontradição e nenhuma absurdidade. Tá certo? E nas modernas, praticamente todas elas têm uma contradição que está bem no centro. Quer dizer, tem uma absurdidade ali no meio que ela não resolve, que é jogada para baixo do tapete, mas a partir dessa absurdidade, o sujeito faz uma série de observações interessantes sobre uma infinidade de problemas em torno. Tá certo? Então, como se nós dissessemos, na filosofia antiga, ela vale pela sua estrutura central, quer dizer, vale pelos seus princípios e pelo seu núcleo de significado, embora possa estar errado em uma infinidade de detalhes. E a quase totalidade das filosofias modernas acontece exatamente o contrário. Dificilmente você encontra uma que se sustente interiormente como sistema e que não implique uma autocontradição grave desde o início. Autocontradição que nunca é apenas uma contradição lógica. A contradição lógica não é problema. Tá certo? A contradição lógica pode ser um simples erro de raciocínio que o sujeito cometeu ao enunciar uma coisa que em si mesmo está perfeitamente verdadeira. Né? Eu estou falando, vamos dizer, de contradição estrutural mesmo, quer dizer, é como uma máquina que vai para frente e para trás ao mesmo tempo, então não sai do lugar. Quer dizer, quando eu enuncio esse problema em Hobbes, eu estou dizendo que a filosofia de Hobbes não é praticável. Entendeu? Quer dizer, o que quer que você tente fazer com ela, ela não vai deixar você fazer. Se você, qualquer conhecimento que você tente validar pelo método de Hobbes será invalidado, ou pelo menos será posto entre parênteses eternamente. Então, quando a gente vê uma coisa desse tamanho, um problema dessas proporções, e vê que o indivíduo errou, né, já no primeiro passo que ele deu, quer dizer, o fundamento, né, cognitivo da filosofia dele já está errado, nós perguntamos, como é possível isso? Né? Ficaram todos idiotas de repente? O, né, que aconteceu? Né? Daí é que, às vezes, nós somos, vamos dizer, temos uma felicidade de perceber que, na verdade, esses princípios da teoria do conhecimento de Hobbes não estão, vamos dizer, na mente dele, colocados no fundamento do seu edifício, porque tudo o que Hobbes fez na vida, assim como todos os filósofos ingleses das gerações seguintes farão, será constatar uma situação em torno, uma situação sociopolítica e cultural intolerável e tentar oferecer uma solução para ela. Isso quer dizer que o vislumbre dessa solução, a proposta dessa solução, é a primeira coisa que eles pensaram. E depois, para tentar fundamentar, vão retornando desde este, da sua proposta política, tá certo? Até certos fundamentos filosóficos. Mas esses fundamentos filosóficos, então, não são verdadeiros fundamentos. Tá certo? É como se o sujeito colocasse o teto da casa e depois, bom, o teto não pode ficar sozinho, então tem que botar alguma coisa embaixo. Quer dizer, ele não constrói desde os fundamentos. Ele coloca uma finalidade, que no caso do raciocínio messiânico toma a forma de uma previsão, tá certo? Mas que não precisa necessariamente ser assim. Há uma proposta política, no caso do Hobbes, a proposta do Estado monárquico absoluto, que supostamente colocaria ordem, né, no caos da sociedade inglesa, dividida pelas guerras de religião. E após ter tido esta ideia, ele começa então a procurar fundamentos para ela. Agora, então, quer dizer, os fundamentos não são fundamentos de teoria e conhecimento, não são verdadeiros fundamentos, são pretextos colocados a posterior para legitimar uma ideia que já estava dada antes. Só que na hora da exposição, não é assim que ele apresenta desde a teoria do conhecimento, passando pela teoria do homem, pela teoria da sociedade, até chegar na conclusão que é a proposta do Estado Leviatã. Tá certo? Então, essas filosofias são concebidas numa ordem e apresentadas em outra. Então, quer dizer, a sua verdadeira hierarquia está invertida. Ela só é colocada, vamos dizer, na ordem natural para fins de exposição. Então, saíram da retórica e foram para dialética, em vez de fazer o contrário. Não, não saberia dizer isso aí, se foi exatamente isso, mas... Não sei. Professor, oi. Elas não são mais a formulação de uma ideologia propriamente de uma... Bom, podemos chamar de ideologia. É um problema, porque... Quer dizer, ideologia seria sempre um discurso pretextual oferecido por um certo grupo social. Mas Hobbes não era um grupo social. Nós não sabemos nem bem... Quer dizer, ele estava falando em nome de quem? Bom, ele mesmo não sabia. Ele teve uma ideia e a apresentou. A ideia dele acabou não prevalecendo. Também a ideologia é uma coisa que se destina, vamos dizer, a ser compartilhada pelas massas. E não era a ideia dele essa. Quer dizer, uma ideologia é um discurso de segunda ordem oferecido, vamos dizer, como justificativa, mas justificativa para fins de propaganda, de massa. E não é isso que ele está fazendo. Ele acredita que a solução que ele está oferecendo é científica. Só que ele a inventa primeiro e encontra os fundamentos depois. Está certo? Então, isso quer dizer que a ordem lógica com que ele nos oferece a exposição dele no Leviatã, que vai desde a teoria do conhecimento até as consequências de ciência política, elas estão invertidas. E é isto mesmo que permite que aquilo que é apresentado como fundamento não tenha fundamento algum. Você está entendendo? E que, por outro lado, as conclusões a que ele chega e a sua proposta política tem um grande valor em si mesmo e deva ser julgada independentemente desses fundamentos que ele alegou. Está compreendendo? Por exemplo, as observações que ele faz, né, sobre o caos na sociedade, sobre o egoísmo dos seres humanos, etc., etc., e a necessidade de uma autoridade que unifique tudo aquilo. Bom, tudo isso é claro que tem algum fundamento, mas não precisa ser esse que ele disse. Isso quer dizer que a validade ou utilidade ou não da proposta de Hobbes não depende das razões que ele alega para sustentá-la. E isso acontece por um motivo seguinte. Se a inspiração, a motivação imediata dessas duas ou três gerações de pensadores ingleses foi de colocar ordem na sociedade, então, evidentemente, eles estão lidando com uma questão local e momentânea, com uma questão empírica, não com uma questão filosófica. Quer dizer, existe uma situação de fato e nós queremos resolvê-la. Está certo? Ora, você vê aqui, Platão, a motivação inicial de Platão também foi uma situação de fato. E uma situação até certo ponto parecida com a que Hobbes encontrou, pelo menos no sentido negativo da coisa. Ele viu a corrupção, a desordem, né, o caos mental, etc., etc., né, e a dificuldade de encontrar uma forma política boa para Atenas. Ele encontrou também uma situação político-social que lhe parece repulsiva. Qual é a diferença da resposta que Platão oferece e da resposta que Hobbes oferece? Quando você vai ver, Platão acabou não oferecendo solução nenhuma para o problema grego. Mas ele, partindo da situação empírica, ele vivencia essa situação empírica não apenas no seu aspecto empírico, é certo? Mas como um indício geral da condição humana. E ele busca respostas que não sirvam somente para aquela situação, mas para a condição humana de modo geral. Está compreendendo? Então, isso quer dizer que ele eleva o nível de abstração em que ele está trabalhando. E quando ele chega, vamos dizer, a formular uma teoria política, ele a formula de tal modo que ela deva ser julgada independentemente da situação empírica que a inspirou em primeiro lugar. Tá certo? Quer dizer, ela está formulada em termos universais, de tal modo que ela possa ser generalizada para outras situações totalmente diferentes. Está compreendendo? É como se, vamos dizer, Platão, partindo de uma situação celeste, tá certo? Descobrisse um caminho até o céu. Depois você pode até voltar e tentar resolver a situação terrestre, mas se não voltar não tem importância, porque o principal está feito. Então, Platão, para explicar as coisas como expressar isso no termo de Fögling, é um homem que constata a desordem da sociedade e busca reencontrar a ordem na sua própria alma. Está compreendendo? Esta ordem que ele encontra na sua própria alma pode servir, vamos dizer, de modelo e de inspiração, vamos dizer, para outras pessoas, mas ela não traz a solução para o problema da sociedade. Não, porque seria tarde demais. Quantos anos entre a situação política que Platão observa na sua juventude e a culminação da sua obra aos 80 anos, passa 60 anos. Quer dizer, uma solução política que levasse 60 anos para ser encontrada já não serviria mais para aquela situação. Tá certo? Então, isso quer dizer que a validade da filosofia de Platão não está vinculada à situação empírica que a produziu. Mas a de Hobbes está. Porque a conclusão final da filosofia é uma proposta para resolver exatamente aquela situação. Está compreendendo? E, evidentemente, o problema da ordem da alma do próprio Hobbes não é colocado em momento algum. Está certo? Então, a filosofia de Hobbes, como mais tarde a de John Locke, terá por objetivo resolver uma questão prática e, vamos dizer, a linguagem aparentemente filosófica, aparentemente, vamos dizer, abstratíssima e universal em que ela se expressa, é um pouco enganosa. Porque aquilo não é, como a de Platão, uma ciência generalizável para outras situações. Não, é uma solução empírica para um determinado problema, tá certo? Digamos que sustentada em alegações de ordem filosófico-científica. Está compreendendo? Mas aí pode ser considerado como... Mas é esta a pergunta que eu coloco. Se a filosofia é a busca da ordem na alma a partir da constatação da desordem ambiente, então ela não pode ser uma proposta de solução para a desordem ambiente. Quer dizer, ela não visa esta finalidade prática de reformar aquela sociedade em particular. Se bem que ela possa criar certos parâmetros, certos critérios, né? Para, vamos dizer, inspirar ou orientar o melhoramento de qualquer sociedade que seja. Isso justamente porque ela busca uma validade universal. Quer dizer, ela partindo de uma certa desordem, ela encontra princípios de ordem, tá certo? Que pelo menos teoricamente devem servir para outras situações. Quer dizer que o ponto de partida é a desordem social nos dois casos. Mas o ponto de chegada, o que é? O ponto de chegada de Platão é uma ciência universal, que se não servir para resolver aquela desordem particular, vai servir para um montão de outras coisas. Está compreendendo? Mas a conclusão final da filosofia de Hobbes é uma proposta prática para aquele momento. Está certo? Veja, tanto Hobbes não está buscando uma ciência universal, que quando ele formula a teoria do Estado onipotente, do Estado Leviatã, ele diz que não é necessário que esse Leviatã se encarne numa pessoa. Pode ser uma comunidade. Então, com isso, nós voltamos ao problema inicial, porque o problema da comunidade é que os seres humanos são egoístas, eles são movidos, tá certo? Por instintos cegos e egoístas. Então, se alguém que percebe as coisas melhorzinho não lhes impõe uma ordem, eles se matam uns aos outros. Isso eu digo, bom, mas se o Leviatã, o Estado, o governante, pode ser não uma pessoa e sim uma comunidade, o que é que ele garante que dentro dessa comunidade você não vai ter o mesmo problema? Então, quer dizer que o próprio conceito do Leviatã não é um conceito, o Leviatã é apenas uma impressão. Eu digo, mas afinal de contas, que modalidade de governo você está propondo? Você não está propondo nada, você diz apenas que tem que ter um governo forte, mas você não diz nada sobre como ele se compõe. Tanto você não sabe como ele se compõe, que você diz que ele pode ser composto de um ou de muitos. Está compreendendo? Então, digamos que a conclusão final da filosofia de Hobbes é esta. Não vamos parar com essa bagunça e vamos botar a Inglaterra em ordem. Ponto final. Está certo? Então, isto nem é uma ciência política e nem é uma filosofia. É uma proposta empírica para resolver uma situação empírica mediante uma série de argumentos que você tirou daqui ou de lá. Então, vamos então destruir analiticamente a ordem de exposição em que Hobbes coloca os seus argumentos e vamos colocá-lo na ordem real. Então, você tem um princípio que não é de ordem teórica, mas de ordem prática, não é isso? Que é o de que você tem que achar uma solução para aquele problema determinado. E, em seguida, você tem, vamos dizer, hierarquicamente dispostos, né, os argumentos e pretextos que legitimam aquilo. Diga. Eu entendi por que não é filosofia, mas por que não é ciência política também? Não é porque ele não está usando um procedimento de generalização válido. Aliás, ele nem coloca o problema da generalização. Quer dizer, ele pega uma situação de fato e acredita que ela é universal em si. Mas tanto ela não era, tá certo? Que tão logo se publicou Leviatã, apareceu um outro filósofo inglês chamado Herbert Schoenberg e ele argumentou o seguinte: olha, se o ser humano fosse do jeito que você está dizendo, não teria jamais havido sociedade alguma. Mas acontece que junto com esses instintos malignos e egoístas existem outros instintos de amor, de solidariedade, bondade, etc. Quer dizer, está tudo misturado. Eu digo, bom, esta é uma observação empírica mais válida. Os dois estão no plano da observação empírica. Empiricamente você constata que as pessoas são más. Eu digo, mas você pode generalizar? Não, porque às vezes você constata que elas são boas. Aliás, você mesmo. Se perguntasse, Thomas Hobbes, você escreveu o Leviatã por egoísmo? De não, escrevi porque queria ajudar. Não é assim? Quer dizer, se todos são egoístas e canalhas, por que logo você não? É a paralaxe. Quer dizer, ele não poderia se analisar de acordo com a sua própria psicologia. Por quê? Porque ele fez uma psicologia moldada para descrever certos homens e certos grupos em particular e certas condutas em particular. Ela não tem, na verdade, ela tem só aparentemente a pretensão de ser uma ciência universal, mas na realidade ela não tem. Ela está descrevendo os políticos ingleses da época. Bom, a mesma coisa que você descreveu o parlamento hoje. Essa é a sua visão da natureza humana, for baseada no parlamento brasileiro, você vai chegar a um negócio absolutamente deplorável. Bom, mas fora dali até que tem pessoas boas, não é isso? É. Ele até poderia argumentar nessa questão que sim, ele fez a obra por egoísmo. Porque se a sociedade fosse melhor organizada, ele também poderia viver melhor, etc. Os objetivos. Bom, mas essa é você. Tudo bem, mas esse seu egoísmo é tão... Veja, esse seu egoísmo, ele inventou um modo tão complexo de se realizar, por que em vez de reformar a sociedade inteira, você não mete a mão direto no dinheiro público, que é muito mais rápido? E outra observação. Quer dizer, que raio de egoísmo é esse? E se o seu egoísmo pode, por ser egoísmo, chegar a um bem comum da sociedade, então isso significa que o egoísmo pode gerar uma coisa boa e, portanto, as pessoas não são más em si. Bom, este é, como é que se diz? Este problema do egoísmo e do altruísmo, que continuará existindo como um debate mais ou menos constante na filosofia anglo-saxônica até o século XX, a Ayn Rand, o objetivismo da Ayn Rand, ele surge exatamente aí no Hobbes. Então, o Hobbes observa as lideranças inglesas e diz, olha, aí ninguém presta. Isso aí é só cobiça, maldade, etc, etc. O homem, o lobo do homem. E isso cria uma impressão, uma fortíssima impressão. Tá certo? E ele expressa essa impressão no Leviatã. Ora, você expressar uma impressão não é filosofia de maneira alguma. Essa é arte, essa é poesia. É a velha definição do Crotch, né? Que é a poesia é expressão de impressões. Quando você expressa, aquilo parece ter uma universalidade, mas ela não tem uma universalidade no sentido da generalização científica. Tem a generalidade do típico. Quando você vê um personagem como Dom Quixote, você vê que aquele personagem, como descrição, tem um valor universal, porque ele é típico. Mas não quer dizer que todos os homens sejam Dom Quixote. Está entendendo? Ou seja, ou você vai para o lado da generalização científica, ou você vai para o lado da tipificação. Você pode até usar cientificamente o método da tipificação, como fazia Weber no tipo ideal. O que você não pode é achar que a tipificação é uma generalização. E é exatamente isso que Hobbes faz. Está dizendo que ele está tipificando e acredita que está generalizando. Então, quer dizer que a descrição que ele oferece da sociedade é uma expressão de um conjunto de impressões, né, que o ser humano dá quando visto sob certo aspecto e num certo momento. Na hora que você vê aqueles camaradas todos, né, fanatizados, invadindo as casas do outro, tocando fogo, matando criancinha, etc, etc. Bom, de fato, visto sob esse lado, né, eu digo, bom, mas não foi depois ninguém socorrer as criancinhas, ninguém foi cuidar dos feridos? Foi também. É só você esperar mais um pouco e o outro lado aparecia. Mas naquele momento, o ângulo de observação de Thomas Hobbes não abrangia isso. Então ele faz uma expressão de impressões. Quer dizer, é um método poético. E ele está criando ali, vamos dizer, não uma generalização, mas um tipo ideal weberiano. Quer dizer que o homem-lobo do homem é um tipo ideal. Como tipo ideal, ele não existe verdadeiramente. Ninguém é totalmente assim. Mas ele tem a validade universal do tipo. Quer dizer que esse tipo, esta tipicidade daquele personagem será reencontrada parcialmente numa infinidade de pessoas. Assim como em certos momentos você age como um Dom Quixote, e nós podemos entender a sua conduta pela semelhança que ela tem com esse tipo chamado Dom Quixote, em outros momentos você agirá como o homem e lobo do homem, e nós entenderemos a sua conduta porque nós temos na nossa cabeça a imagem do tipo ideal homem e lobo do homem. Estão compreendendo? Ora, se, vamos dizer, a incomodidade, o constrangimento criado pela visão que ele tinha da sociedade inglesa, é a impressão básica, tá certo? E se a esta impressão da realidade ele cria depois um modelo ideal do Estado que supostamente resolveria esta questão, então é claro que nós estamos o tempo todo nos movendo na órbita do tipo ideal. Você tem o tipo ideal maligno e tem o tipo ideal que vai consertar os males. Está compreendendo? Então você está inteiramente na esfera poética. Não é isso? Ora, mas se você não quer apresentar isso como mera poesia, se você acredita que você é um cientista, e Hobbes acreditava que ele era um homem de ciência formidavelmente importante, ele acreditava que ele tinha feito descobertas incríveis em biologia, em matemática, tudo nada, aquilo era tudo irrelevante. Tá certo? Então, isso quer dizer que ele constrói a sua ciência pelo método inverso. Ele tem uma impressão, ele a expressa e, em seguida, ele quer dar, vamos dizer, uma vestimenta científica a essa impressão. Então, ele tem que criar, a partir desses dois tipos ideais, ele tem que criar uma concepção da sociedade que pareça fundamentá-la. Para isso, ele tem que criar uma concepção do homem que pareça fundamentar essa concepção da sociedade. E, para isso, ele tem que criar uma concepção da natureza, tá certo? Que fundamente a sua teoria do homem. Tá certo? E, enfim, tem que criar uma teoria do conhecimento que fundamente a sua teoria da natureza. Você está entendendo? Então é como se você pegasse uma peça de teatro, o Otelo. Tá certo? Ó, todos os seres humanos são assim. Para que eles fossem assim, seria preciso que a sociedade funcionasse como? Daí você cria a descrição da sociedade. Para que a sociedade funcionasse assim, seria preciso que a natureza funcionasse como? E para que a natureza funcionasse assim, você precisaria que os princípios do conhecimento fossem quais? Digo, está aí explicada a verdadeira estrutura da filosofia de Hobbes. Mas, paradoxalmente, também, o que salta aos olhos é justamente a falta de imaginação de Hobbes e a obsessão com essa impressão que ele teve. Ele não consegue ter outras ao longo do... Não, ele está absolutamente hipnotizado por aquilo. Quer dizer, o fundo da teoria de Hobbes é um terror. Ele viu aquele sangue todo correr e disse, esse negócio tem que parar. Está compreendendo? Então ele cria tudo isto, tá certo? Em função desta impressão que teve. Isso quer dizer que ele nunca transcendeu esta impressão. Quer dizer, ele segue o caminho inverso de Platão. Platão parte de uma experiência também maligna, mas ele nunca fica preso a ela. Ele sobe infinitamente além dela. Tanto que, no fim, quando você chega na teoria das ideias, na teoria do sumo bem, etc., etc., você já nem lembra mais daquela confusão ateniense do qual ele tinha partido. Agora, a estrutura da filosofia de Hobbes fica assim. Então, temos a sociedade caótica que só pode ser posta em ordem pela força do Estado Leviatã. É isso? Embaixo disso, você tem uma concepção da sociedade que é um caos natural, quer dizer, a natureza é um caos, não é isso? E, vamos dizer, um princípio de organização racional só entra muito tardiamente, de tanto você levar na cabeça, você chega à conclusão de que aquilo está dando prejuízo e você inventa uma outra coisinha, uma ordem melhor. A sociedade é assim por quê? Porque a natureza obriga que ela seja assim. Porque a natureza funciona como? Tudo na natureza é movido por leis mecânicas. Tudo, inclusive o pensamento humano, o que torna Hobbes bastante diferente de Descartes, porque Descartes tinha colocado o problema da dualidade de substância. Existe a substância extensa, que é regida por leis mecânicas. E existe uma outra substância pensante que está fora disso aí. Não é isso? E que é mais ou menos a alma cristã, no sentido de que tem liberdade, etc., etc. Não é isso? Bom, quando Descartes equaciona essas duas dimensões do ser como sendo duas substâncias, ou seja, duas entidades que têm constituições essencialmente diferentes, é claro que ele cria um problema, porque se tem uma substância que consiste em ter extensão, ou seja, em ocupar um lugar no espaço, e tem uma outra, chamada alma, que não tem lugar no espaço, né, e que consiste em pensar e querer, não é isso? Que consiste apenas no processo da significação e que é inespacial, como é que uma coisa inespacial pode estar dentro de uma coisa espacial? Como é que uma raiz quadrada de menos 2, por exemplo, poderia estar dentro ou fora desta sala? Está compreendendo? Quer dizer, até o problema das relações corpo e alma já fica completamente... já aparece, vamos dizer, como um abacaxi insolúvel. Quando Descartes, então, tentando resolver, ele acredita que a sede da alma esteja na glândula pineal, fala, mas como? Que tamanho ela ocupa dentro da glândula pineal? Se não ocupa nenhum tamanho, então o que não tem medida, que não mede nada, não está dentro de nada e nem fora de nada, porra. Quando Aristóteles diz que a alma é a forma do corpo, e com forma ele quer dizer não o formato externo, mas o seu princípio de funcionamento, ele quer dizer que a alma, vamos dizer, é o corpo na plenitude do seu exercício, portanto, distinto do corpo morto. Está compreendendo? Então, você distingue a alma e corpo como você distingue forma e matéria, mas não são duas substâncias. Não é ter uma substância material, uma substância formal. Não, são dois aspectos da mesma substância. Está compreendendo? Mas São Tomás, não se referindo ao homem, se referindo aos anjos, tinha o conceito da substância puramente intelectual, os anjos. Sim, mas... Mas essa substância puramente intelectual também tem uma matéria. Bom, sim. Tudo o que existe, vamos dizer, dentro da realidade, tá certo? Sem ser o próprio Deus, que não está dentro dela, né? Mas que é, por sua vez, a forma dela toda, tem que ter uma forma e uma matéria. Então, você tem que admitir uma matéria espiritual. Quer dizer, então, São Tomás admitia, quer dizer, você tem a matéria no sentido denso, você tem a matéria sutil, que é a matéria de ordem psíquica, na qual estão os entes da natureza, que nós chamamos os elementais, duendes, por exemplo, duendes, ou elfos, etc. Então, seriam entidades de matéria puramente psíquica, sutil. Tá certo? E, em cima disso, você tem a matéria espiritual. Você vê que essas investigações eram enormemente mais profundas do que o sujeito dizer que tem uma alma imaterial que está dentro de um corpo material, meu Deus do céu. Isso é poeira, absolutamente pueril. Né? Então, se você pegar assim, bom, a melodia do violino está dentro do violino? Ou está fora dele? Fala, ela não está nem dentro nem fora. Eu falei, ela é a função dele, ela é o violino na exercício da sua função. Então, você vê que toda a forma material do violino é organizada para o exercício dessa função, que é a sua forma no sentido aristotélico da coisa. No Aristóteles, forma, ele quer dizer forma, ele quer dizer fórmula. Ele quer dizer, como dizer, o segredo da coisa, está entendendo? Que é a sua finalidade. Está entendendo? Então, digamos, um violino que está parado, que ninguém está tocando e que você nunca ouviu tocar, ele não está existindo de maneira plena, como o violino. Ele passa a existir na hora que ele é tocado. Então aí chega na plenitude da sua existência e você entende para que, que ele serve. Está compreendendo? Então, ninguém na Idade Média nem na Antiguidade chegou a pensar uma besteira dessa, que havia duas substâncias, uma chamada alma e outra chamada corpo, que é uma ideia realmente é primitiva, a ideia de índio, pô. Mas eu acho que nem índio, pô. Se você chegar no Alto Xingu, qualquer um sabe que não é assim, pô. Que tem aqui, ó. Deus pegou aqui uma substância material que ocupa um lugar no espaço e botou lá um negócio que não ocupa lugar no espaço nenhum. Eu digo, mas nem Deus pode fazer um treco desse. Entendeu? Então, Descartes tinha criado um abacaxi. Hobbes resolve esse abacaxi. Tá certo? Fazendo com, amputando a parte anímica, dizendo que a parte psíquica também funciona mecanicamente. Não é isso? Só que ele diz isto para justificar o quê? A visão que ele estava oferecendo do homem como lobo do homem. Quer dizer, o homem é lobo do homem porque ele é movido por forças irracionais. Por que, que ele é movido por forças irracionais? Porque ele é movido por forças cegas e mecânicas. Ele está sujeito à mecanicidade da causalidade natural. Então, ele não faz o que ele quer, ele não faz o que ele pensa. Ele faz o que um instinto cego, movido por forças mecânicas, o obriga a fazer. Está compreendendo? E, ora, é justamente por ele ter esta concepção da natureza, do homem e da natureza, que ele vai ter a teoria do conhecimento, que eu comecei por expor aqui. Por quê? Para descrever a natureza assim, bom, de fato você precisa de uma ciência que seja totalmente experimental. Mas você não pode aceitar a existência de princípios universais que independem da experiência, tá certo? Porque senão você teria que admitir a existência de uma armadura puramente formal e espiritual da realidade. Você não pode fazer, porque você acabou de reduzir tudo à matéria. Quer dizer, o Hobbes é um materialista radical, tudo é matéria. Está entendendo? Então você vê que quando ele vai descendo das consequências para as premissas, não é isso? Eu digo, esta ordem de consequência à premissa é tal como aparece para nós, mas na verdade é a consequência última que é a premissa de tudo. Quer dizer, o Estado Leviatã é a premissa de tudo. Entendeu? Quer dizer, a desordem em inglês e a solução, essas são as premissas da filosofia de Hobbes. Quer dizer, a motivação psicológica que produziu esta filosofia é a verdadeira premissa lógica dela. E a conclusão. E a sua conclusão também. E o resto é tudo um arranjo que o sujeito foi fazendo para justificar aquilo. Então, isto é a mesma coisa que dizer que não houve um verdadeiro esforço filosófico no sentido tradicional. Está compreendendo? É como se dissesse, olha, o problema da ordem interna da alma de Thomas Hobbes não foi colocado, só foi colocado o problema da desordem inglesa. Está entendendo? Nós vamos observar a mesmíssima coisa depois em John Locke. Mas antes de entrar lá, veja que essa questão, por exemplo, do egoísmo e do altruísmo, ela entra em discussão precisamente nesse momento, no momento em que... Hobbes enuncia que todos os homens são egoístas porque são movidos por instintos cegos, aparece alguém que é Herbert Sherbury dizendo exatamente o contrário. Não, existe isso aí, mas também existem os instintos bons, etc, etc. Depois aparece o Conde de Shaftesbury, né, que descreve o homem como a mais sublime das criaturas, que tem emoções estéticas elevadíssimas, e da contemplação da beleza ele tira a ideia do bem. Quer dizer, todo um platonista. Schäftesburg é uma espécie de platonista panteísta, porque para ele a contemplação da beleza da natureza, tá certo? Eleva o homem até as emoções mais nobres e sublimes, e daí fundamenta uma conduta bondosa. Tá certo? E, em resposta a Schäftesburg, aparece o famoso Bernard de Mandeville com a fábula das abelhas. Dizendo, não é nada disso. Né? As coisas funcionam justamente por causa do egoísmo. Quer dizer, ele, na verdade, ele contesta o Hobbes, e contesta o Schäftesburg, e contesta o Herbert Scherburg, tudo junto. Porque Hobbes dizia que o egoísmo é um problema e é um mal. E que esse mal tem que ser remediado artificialmente. E o Mandeville, com a fábula das abelhas, diz, não, se cada um cuidar de si e pensar unicamente em si, o conjunto funcionará perfeitamente bem, não precisa o Estado Leviatã. O liberalismo seria daí? Não inteiramente daí. Não existe liberalismo. Liberalismo não é um conceito científico. Liberalismo é um nome que é uma autodefinição que alguns grupos dão de si mesmos. Mas quando você vai ver, não tem unidade nenhuma, aquilo é um saco de gato. Mas, quer dizer, alguns liberais se alegam, então, descendentes de Mandeville, não é isso? Mas outros não. Outros até odeiam isso aí. Né? Então, bom, então, dados, vamos dizer, com esses dados do problema, surge, então, aí a filosofia de Locke, que vai tentar dar uma ajeitada nessa coisa toda. Então, vamos dizer, partindo de certas exigências do senso comum inglês, tá certo? E propondo que, de fato, precisava um Estado para ordenar a coisa, mas que não podia ser uma tirania, tinha que ser uma monarquia constitucional, etc, etc. Tá certo? E, no caso de Locke, como Locke quer dar soluções simples e de senso comum para o problema político, ele também tem que achar soluções simples e de senso comum, tá certo? Para os demais problemas, cuja solução as pessoas possam lhe cobrar no curso da demonstração da viabilidade da solução proposta. Então, ele também cria uma teoria do conhecimento, tá certo? Que é para fundamentar a teoria dele, da monarquia constitucional. Tá certo? E ele tinha duas ideias. Os objetivos dele, a primeira, a monarquia constitucional, e segundo, o cristianismo racional. Quer dizer, o cristianismo racional seria mais ou menos a ideia de que a fé pode afirmar alguma coisa que vá além do que a razão entende, mas não pode ir contra a razão. Tá certo? É um princípio que alguns escolásticos também subscreveriam, mas que ele apresenta lá ao modo dele. Então, a estrutura da filosofia de Locke é exatamente a mesma. Ele tem esse, no meio, ele tem uma proposta política. E essa proposta política é de uma... teve uma influência avassaladora. O certo é que a grande parte, a maior parte dos liberais são discípulos de Locke, não de Mandeville. Né? O Locke não subscrevia a Mandeville. Locke era um cristão. Né? Mas acontece como esta filosofia é construída, vamos dizer, de cabeça para baixo. Quer dizer que a solução final dos problemas é o primeiro item que ela encontra, e o resto vai sendo preciso, que ele vai emendando ali, como quem vai colando, né? Os pedaços de uma casa que está caindo. Ele também, quando ele chega no que seria, pela ordem lógica ideal, os fundamentos da filosofia, ou seja, a teoria do conhecimento, a teoria do conhecimento dele vai, pela sua absurdidade e total inviabilidade, vai contrastar pateticamente com a viabilidade e equilíbrio da proposta política. Se a proposta política é a melhor parte, e essa que teve influência. Entendeu? Então, evidentemente, se ela é tão boa, e é boa porque funciona, a monarquia constitucional inglesa funciona, se ela é boa e funciona, então é evidente que ela não pode estar dependendo de fundamentos gnoseológicos absurdos. Então, quer dizer que o fundamento que Locke oferece para a sua proposta não tem nada a ver com a proposta, é apenas um pretexto. E ele chega à absurdidade... Mesma coisa que Hobbes. Mesma coisa que Hobbes. Hã? O Leviatã também é praticável. O Leviatã também deu certo, de algum modo, tá certo? E todo o Estado moderno, você pega os Estados Unidos, ele é uma mistura do Leviatã com o constitucionalismo de Locke. Não é isso? Por um lado, você tem, né, a liberdade, o direito individual, etc. Por outro lado, você tem a Receita Federal, tem o FBI, tem tudo isso, né? Então, ó, tá aí, a herança política inglesa é esta mistura de democracia e tirania que parece uma grudada na outra e não consegue separar, né? Quando Locke então chega na sua teoria do conhecimento, que ele nos oferecerá, nos apresentará como se fosse o fundamento filosófico da sua proposta, mas que na verdade eu creio que foi deduzida dela e deduzida muito, de maneira muito mal feita, ele também subscreverá o empirismo radical, dirá que todo conhecimento vem sempre pela experiência e que nós só conseguimos criar, a partir da experiência, certas ideias gerais porque nós temos a linguagem. A linguagem, então, através dos nomes, ela nos permite agrupar várias impressões sensíveis, tá certo? E estabilizar certas identidades dos seres em torno. Tá certo? Então, se todo conhecimento vem da experiência e se os nomes apenas aglomeram certas impressões constantes que nós temos, tá certo? Por exemplo, nós vemos que sempre que eu vejo uma pessoa, tá certo? Eu vejo a forma física dela é constante. E eu vejo que a voz dela também é constante. E a conduta dela também é constante. Então, criando, esse aqui é o fulaninho e não é o fulano. Quer dizer, essas várias características, elas nos objetos aparecem estáveis e constantes. Elas não ficam se trocando umas com as outras. Não aparece um sujeito com o corpo dele mesmo e a cabeça de outro, tá certo? Ou com a aparência dele e a voz do outro, tá certo? Ou com a sua própria voz e a conduta do outro. Isso não acontece. Então, este é o princípio de veracidade do conhecimento, segundo Locke. É quando os nomes que nós damos às coisas coincidem, vamos dizer, com a estabilidade e constância das impressões. Por exemplo, quando nós dizemos que os leões são amarelos, tá certo? É porque essa cor do leão sempre vem junto com as demais características de leão. Onde tem um leão, ele ruge, ele tem dente, tem garra, etc. Ele tem pelo assim, assim, assim, e é amarelo. Ele não é verde, ele não é malhado, tá entendendo? Então, se dizemos que o leão é amarelo, isso é verdade, por quê? Porque a cor amarela vem, nas minhas impressões, vem junto com, vamos dizer, as demais impressões que compõem a estabilidade da figura chamada leão. Então, o princípio de veracidade das proposições é a sua coincidência, tá certo? Com a estabilidade das impressões. Mas acontece o seguinte, onde aparecem os nomes? Na nossa mente, né? São coisas que nós pensamos, são ideias. E as sensações e impressões também são coisas que se passam em nós. Ora, se o princípio de veracidade dos juízos é, vamos dizer, a coincidência entre uma ideia e impressão, o que nós vamos fazer com, não com os juízos que afirmam certas propriedades, que afirmam certos predicados de certos entes, mas com os juízos de pura existência? Se eu digo que todos os leões são amarelos, eu posso ter certeza que eu estou certo, porque todas as impressões que eu tenho de leão, vem o leão com todas as suas características e o raio do amarelo também vem sempre. Mas se eu digo assim, existem leões? Ou existe Deus? Ou existe John Locke? Qual seria o princípio de validade dos juízos existenciais? Então Locke diz o seguinte, vamos dizer, um juízo que atribui apenas um predicado qualitativo, tá certo? Ele é verdadeiro quando ele atribui a um objeto uma qualidade que sempre vem junto com os demais objetos que aparecem na percepção. Porém, um juízo de existência, para ele ser verdadeiro, não basta ele combinar com uma impressão. Ele tem que combinar com a realidade exterior. Mas de onde você tirou esse raio de realidade exterior? Se tudo que nós temos são impressões, é tudo estado subjetivo. Então, Locke tira da cartola a tal da realidade exterior, assim como Descartes, no aperto, ele tira a noção de Deus. Então, é claro que ele está remendando. Está entendendo? E por que ele está remendando? Eu digo, bom, se na apresentação das conclusões práticas ele é tão racional, tão equilibrado, tão sensato, por que ele vai ser tão insensato justamente nos fundamentos? É porque não são fundamentos. Está entendendo? Está invertido isso aí. O fundamento dessas filosofias não é um fundamento teorético, é um fundamento volitivo e prático, é algo que o sujeito quer realizar. Está compreendendo? Então, se você tomou uma decisão, depois você argumenta em favor dela. Você está realmente no terreno da retórica. A estrutura dessas filosofias é retórica. Está entendendo? É um projeto político. É um projeto político. E o projeto político pode ser bom ou mal em si, independente dos fundamentos alegados. Quer dizer, eu aqui pensando, eu digo, bom, se eu quero justificar a monarquia constitucional inglesa, eu posso justificá-la usando, sei lá, a Bíblia, o cristianismo, o Aristóteles, depois de vir. O negócio funciona. Se funciona, é porque é bom. Se é bom, é porque está encaixado na realidade. Então, deve haver um princípio qualquer de equilíbrio ou de inserção deste sistema político na realidade. Será que eu preciso conhecer este princípio para que ele, não, para que ele funcione? Fala, claro que não. Tem tanta coisa que funciona e a gente não sabe por quê. Aliás, nós mesmos, né? Não é isso? Desde que você nasce, seu corpo começa a funcionar. Isso quer dizer que você conhecia toda a fisiologia, anatomia? Claro que não. Está entendendo? Então, o sistema constitucional britânico, ele é uma realidade, ele é um fenômeno. E o funcionamento dele também é. Isso quer dizer que mesmo que eu não tenha uma teoria para explicá-lo, ele vai continuar funcionando. E a teoria? Bom, agora nós podemos levantar esta outra discussão. Por que que funciona? Está certo? E nós não precisamos necessariamente usar os princípios de Locke. Aliás, nós acabamos de ver que esses princípios gnoseológicos de Locke não podem fundamentar nada porque eles não têm nenhum fundamento em si. Acontece que aí entra em cena. Tá certo? Um outro sujeito que, partindo desse problema de John Locke, diz: olha, peraí, você deu um princípio de validade dos juízos de propriedade, tipo o leão amarelo, tá certo? Que funciona. Mas você, para os juízos de existência, você deu uma fundamentação que não funciona. Porque se tudo que nós temos são impressões, são estados subjetivos, tá certo? Como é que eu vou poder provar que isso corresponde a uma realidade? Eu digo que a realidade é apenas o nome de uma outra impressão que eu tenho. Está entendendo? Então, então aí aparece um outro sujeito que era de todos eles, talvez o único filosoficamente dotado mesmo, que era George Berkeley. E de bom, George Berkeley tenta resolver este problema teorético. É o primeiro filósofo inglês desta série. Claro que existem outras, vamos dizer, no meio desta linha mais conhecida, que vai assim, Bacon, Hobbes, John Locke, até David Hume. Existe entremeado uma outra tradição inglesa que é de ordem platônica ou transcendentalista. Por exemplo, a filosofia de Hobbes se opôs também à tradição dos platônicos de Cambridge, como Henry Moore, tá certo? Que vai explicar, então, por exemplo, o espaço, tá certo? Como uma manifestação concreta da infinitude divina. Tá certo? Então, o espaço seria a categoria sob a qual Deus vê os entes criados. Tá certo? Mas, curiosamente, quando você pensa em filosofia anglo-saxônica, você sempre pensa nesta linhagem, que é constituída talvez pelos menos filosóficos dos filósofos. Mas dentro mesmo desta linhagem, dentro desta problemática específica, aparece então George Berkeley, que é um filósofo no sentido estrito e que não está tentando resolver nenhum problema prático, mas que percebe que desde Bacon até Locke vem se acumulando um problema teorético que requer a solução. E ele propõe uma solução. Ele diz, Nós não podemos fundamentar os juízos de existência, porque para isso nós teríamos que apelar a uma realidade exterior. Mas nós sabemos que tudo o que nós temos são impressões e ideias. Ele chama tudo de ideias. Tudo que nós temos, tudo que nós conhecemos são ideias. Inclusive, quando você fala realidade exterior, também é uma ideia que você tem. Então, nós não podemos sair do mundo da ideia. Tudo que nós temos são ideias. Tá certo? Então, o que que significa? Significa que nós não sabemos se existe realidade exterior. Tudo que nós sabemos são as ideias que nós temos. Ou seja, o ser ou o existir consiste em ser percebido. Nós só sabemos aquilo que nós percebemos. Aquilo que não percebemos, não podemos falar absolutamente nada. Tá certo? Então, por que que nós temos que supor que para além do mundo das percepções e das ideias, exista um outro mundo chamado mundo exterior? Isso não tem que existir absolutamente. É possível que a realidade seja constituída exclusivamente de percepções e de ideias. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ele diz, opa, mas espera aí. Mas eu percebo que eu tenho ideias que eu crio e outras que eu não crio. Tem ideias sobre as quais eu tenho um poder e outras sobre as quais eu não tenho um poder. Tá certo? Por exemplo, as coisas que eu estou pensando, as minhas sensações corporais, elas todas podem mudar. Mas, por exemplo, se eu penso que esse muro saiu do lugar, nem por isso ele sai do lugar, ele continua aí mesmo. Isso quer dizer que ele não é uma, ele é, continua sendo uma ideia, algo que eu percebo. Mas ele não é uma ideia no mesmo sentido que são as ideias e sensações que simplesmente passam pela minha cabeça e que eu posso mudar a hora que eu quiser, sobre as quais eu tenho um poder. Né? Elas são ideias constantes e que não dependem de que nenhum ser humano as pense. Mas se, por outro lado, não se pode supor que existe um mundo exterior fora do pensamento, então é porque existe um outro eu que está pensando tudo isto e está fundamentando a realidade e está criando a realidade e está criando a mim ao mesmo tempo. Então, o mundo de Berkeley é o mundo dos pensamentos de Deus dentro do qual nós estamos. Tudo é pensamento, tudo é espírito, inclusive nós. Eu digo, bom, pode ser assim e pode não ser assim, tá certo? Mas é um problema teorético, colocado, vamos dizer, de maneira teorética, e, vamos dizer, com uma solução teorética que não tem nenhuma incoerência. Ele vai para o lado oposto de Hobbes e daí funciona. Né? Como é? Ele vai para o lado oposto de Hobbes e... Exatamente. Funciona. Aí funciona. Não tem incoerência básica, você não vê uma absurdidade dentro de Berkeley. Tá certo? Você pode dizer, não, isso não basta. Você não pode parar aí. Você teria que aprofundar muito essa distinção, porque você teria aí uma diferença de modalidade de existência das coisas. Quer dizer, as ideias não existem como existem os objetos do mundo exterior. Tá certo? E também, o pensamento de Deus também não é pensamento no sentido em que é pensamento o meu pensamento. Tá certo? Então, isso quer dizer que isso que ele coloca, de que tudo que existe é pensamento, mas aí existem os pensamentos subjetivos, que são os nossos, e existem os objetivos, que são os de Deus. Né? Eu digo, bom, com isso, ele não deu nenhuma solução, ele enunciou um problema. Vamos dizer que a investigação filosófica começaria, digamos, a partir deste momento. E você vai... Não há uma teoria do conhecimento, efetivamente. Você tem aí, é um enunciado, vamos dizer, da estrutura do universo. Não é isso? Quer dizer, o universo é uma entidade espiritual da qual nós fazemos parte. Eu digo, ah, tá, claro que é assim. Tá certo? E não há nisso incoerência nenhuma. Só que com isso aí, vamos dizer, você não resolveu o problema, porque tão logo você disse isso, o número de perguntas e de dúvidas que aparece é monstruoso. Né? Quer dizer, o ponto final da sua filosofia é o ponto inicial para qualquer investigação filosófica nos séculos seguintes. É isso? Então, qual é a acepção da palavra pensamento quando referida ao ser humano e quando referida a Deus? É claro que você está usando a palavra pensamento como um conceito rigoroso só num desses casos, no outro você está usando como metáfora. Não é isso? Então, há uma grave imprecisão aí. Não é isso? Segundo, qual é a diferença de estatuto existencial, né, daquela criatura que, sendo constituída de pensamento, do pensamento divino, também pensa por si, e da outra criatura que, sendo constituída de pensamento, não pensa por si? Por exemplo, esta cadeira. George Berkeley diria: esta cadeira existe porque Deus já está pensando neste mesmo momento. Digo, bom, Deus pode estar pensando, mas ela não está pensando nada. Não é isso? Em segundo lugar, Deus colocou essas entidades todas, umas em face das outras, e elas têm relações que não são simétricas. Eu penso a cadeira, eu tenho uma ideia da cadeira, mas a cadeira não tem ideia de mim. Como é que é isso? Como é que se articula a relação sujeito-objeto? Tá certo? Então, o problema da filosofia de Berkeley é que ela é demasiado sumária. O que se explica, em grande parte, porque o interesse filosófico de Berkeley foi mais ou menos ocasional. Ele também estava interessado em outras coisas, né? Em pedagogia, em obras sociais, em construir hospitais. Ele era um homem bondoso, tá entendendo? E, entre outras coisas... Ele era bispo, né? E lá pelas tantas ele pegou um problema teorético e o resolveu, mas ele nunca tentou articular muito uma coisa com outra, tá entendendo? Então ele não tinha uma proposta, não é como Hobbes ou Locke, tem uma proposta política e tal, e tenta articular uma explicação para... Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Por outro lado, um lado tem a sua vida de cristão e tal, e por outro lado tem a sua filosofia. Essa filosofia é pequena. Ela é pequena, mas ela é valiosa. Sobretudo por ser, vamos dizer, uma tentativa séria de colocação de problemas teoréticos. O capitalismo vai ser pensado pela primeira vez por Adam Smith, não é isso? Um pouco pelos escolásticos espanhóis e portugueses, mas muito tempo depois dele existir. Quer dizer, o capitalismo é um fato histórico, ele aconteceu. É assim como a monarquia constitucional inglesa. Bom, ela apareceu, ela se formou aos trancos e barrancos, nem sabia direito como. A explicação que John Locke dá dela pode ser totalmente falsa, mas isso não faz com que a própria monarquia constitucional seja falsa. Quer dizer, é uma coisa que existe e que funciona, ainda que a gente não saiba como. Entendeu? Então, é isso aí, a gente tem que insistir. Não existe ideologia capitalista. Existe um milhão de ideologias contraditórias entre si. Se nenhuma delas funcionar, bom, isso não tem nada a ver com o capitalismo. Esse é como o sujeito que inventou a máquina a vapor, como é o nome? Watts. Ele tinha uma teoria completamente errada a respeito. Não obstante, a máquina funcionava. Entendeu? Quer dizer que, veja... É mais arte que ciência. De certo modo, sim. Na verdade, não é nem arte e ciência, é técnica. Técnica é um conjunto de conhecimentos, conjunto heterogêneo de conhecimentos, que só são unificados em vista de um fim. São conhecimentos que não têm conexão lógica entre si. Então, eu digo, bom, por exemplo, se você quer aprender a montar a cavalo, você vai precisar ter algum conhecimento das leis do equilíbrio, do movimento, né? Isso, algum conhecimento, pelo menos rudimentar disso aí. Mas você vai precisar conhecer algo também de psicologia animal, né? Pergunto eu, as leis do movimento e a psicologia animal têm algum fundamento lógico comum? Falo, nenhum. É totalmente heterogêneo. Né? Agora, você imagina, por exemplo, para você fabricar um automóvel, você imagina a pluralidade de processos e de materiais que é usado no automóvel. Então, bom, aqui temos o princípio do motor à explosão, tá certo? E ali temos o princípio do tratamento químico da borracha. Como é que podemos reduzir isso a uma unidade lógica? Não há unidade lógica. A unidade é dada pelo objeto chamado automóvel. Então você pega conhecimento daqui, dali, absolutamente inconexos, e você cria uma ordem racional voltada para um fim. Não é uma ordem racional baseada em princípios, mas justamente ao contrário, em fins. Está compreendendo? Então, uma técnica é isto. Agora, note bem que o Hobbes está fazendo não é uma técnica. É uma retórica, é uma proposta acompanhada, né, de círculos concêntricos que vão ampliando a sua justificação até chegar a pretensos fundamentos gnoseológicos, que na verdade não funcionam. Está entendendo? Mas aí é que nós percebemos a ordem invertida. Fala, olha, a proposta em si mesma, ela é racional e pode até funcionar. Mas os fundamentos que você alega não funcionam. Então, é lógico que não são eles que fundamentam a sua proposta. Há uma total desconexão. E no caso do Locke, mais ainda. Digo, como é que uma proposta tão, vamos dizer, sensata pode se basear, vamos dizer, numa teoria do conhecimento tão insensata? É que não se baseia nela. Isso é apenas um pretexto que você alegou. Você está entendendo? Então, vamos dizer, é como qualquer pretexto que você alegue para fazer uma coisa que deve ser feita. Você está entendendo? Você pega um negócio, sei lá, eu quero invadir o Iraque. Bom, invadir o Iraque por quê? Porque ele dava dinheiro para o Al-Qaeda, porque tinha um monte de terrorista escondido lá dentro, porque tinha armas de destruição em massa, papapá. Tá certo? Eu digo, bom, daí você descobre, não tinha armas de destruição em massa. Não é isso? Eu digo, bom, isso não torna a ação menos necessária, porque o homem já tinha matado 300 mil pessoas, pô, tem que parar esse sujeito de qualquer maneira. Se ele não tem arma de destruição em massa, dane-se, porque a destruição em massa já começou. A minha conta é que cada dia de discussão e protelação custou a morte de mais 30 iraquianos, matando 30 por dia, 30 por dia. Então tem que parar o cara. E dizer, não, mas ele não representa perigo nenhum para as nações em torno. Não, ele representa perigo para eles mesmo, pô. Então, você fez a ação certa. E você pode alegar um pretexto errado. Até com boa fé. Pensei que tinha armas de destruição em mata, não tem. Está entendendo? Então, isso quer dizer que a ação não está vinculada ao pretexto que a justifica. Ela, por quê? Porque ela tem outros motivos e outros pretextos, que podem ser até mais legítimos. Está compreendendo? Mas eu não, veja, não furo do ponto. Quer dizer, o ponto é só assim: você tem um pretexto, vamos dizer, uma ação que você vai fazer, e essa ação pode ter mil motivos. Tá certo? Você pode nem saber qual é a justificativa. Na verdade, a maior parte das coisas boas ou más que nós fazemos, nós não sabemos a justificativa perfeita. Não é isso? Quer dizer, saber fazer a coisa, saber fazer é uma coisa, saber justificar é outra completamente diferente. Né? E não há vínculo entre uma coisa e outra. Mas o que se vê é que os filósofos ingleses que tiveram maior repercussão são justamente aqueles que estavam oferecendo uma proposta política. E a sua influência mundial é por causa dessa proposta política. E não por causa da validade intrínseca, do valor filosófico intrínseco da sua filosofia, o qual, tanto no caso de Hobbes como no caso de Locke, é muito pequeno. A proposta deles já existia, eles vieram depois da monarquia constitucional? Não, no tempo de Locke já estava a coisa em adiantado estado de formação, tá certo? E já tinha uma tradição anterior, né? Que já vinha desde a primeira Revolução Inglesa. Quer dizer, era uma tendência para organizar as coisas nesse sentido, já havia. Tá certo? Então, de certo modo, o que Locke estava propondo era uma coisa que soava mais ou menos familiar, né? Aos ingleses. O fato dele conciliar também essa doutrina liberal e o empirismo com o cristianismo, conciliado lá do jeito dele, também parecia ótimo, porque estava todo mundo cansado de guerra, ninguém queria mais discussão religiosa ali, entendeu? Os puritanos já tinham ido embora, que eram os caras que tinham feito a revolução, matado o rei, eles já tinha aquilo tudo tinha desmantelado, eles tinham tudo fugido para os Estados Unidos. Então, ninguém queria mais confusão. Então, qualquer coisa que você dissesse para botar em ordem, apaziguar, eu acho que soava bem. E acho que a popularidade de Locke vem justamente daí. Ele disse o que as pessoas estavam querendo ouvir. Tá certo? Mas acontece o seguinte, e o ponto central de toda essa discussão é este aqui. O sujeito que está propondo uma solução para um problema prático e depois remendando uma série de argumentos em favor dela, definitivamente não está filosofando, embora esteja lidando com conceitos filosóficos. Tá certo? Isso quer dizer que a ocupação dele é, de certo modo, inversa do filósofo. O filósofo está pouco se lixando se aquilo que ele está descobrindo será útil para aquela situação em particular ou para aquela geração em particular. Ele está tentando, vamos dizer, encontrar princípios universais pelos quais ele possa ordenar a sua alma e a sua alma e a alma de quem mais queira se ordenar por aí e não necessariamente a sociedade presente. Tá certo? Quando a gente definiu a filosofia como a busca do conhecimento, a busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, isso quer dizer que você parte de uma situação caótica que sugere milhões de problemas, tá certo? E tenta unificar todo o conhecimento disponível, tá certo? Em vista de você se tornar capaz de entender isto, tá certo? Portanto, você vai se elevando e se aperfeiçoando e se unificando como consciência à medida que você vai se esforçando para levar em conta simultaneamente a multiplicidade dos dados. E não falar, quando fala de uma coisa, esquece da outra, quando fala da outra, esquece da uma. Tá certo? Não, você está, de certo modo, tentando prestar contas da totalidade do conhecimento disponível em face da totalidade dos problemas disponíveis. Tá certo? Portanto, você assume, vamos dizer, a responsabilidade de saber e a responsabilidade de falar seriamente. Não é isso? Mas você não tem a responsabilidade de reformar a sociedade. Quer dizer, a sua responsabilidade é, vamos dizer, com o discurso filosófico e com, vamos dizer, o aperfeiçoamento da sua própria alma na medida em que se esforça para ser uma consciência abrangente, responsável por si mesma. Quer dizer, uma consciência que não pode, assim, ora dizer uma coisa, ora dizer outra, que não tem nada que ver. Tem que ter uma transição, uma justificação. Quer dizer, a filosofia é essencialmente um discurso justificado e fundamentado, tá certo? Ou seja, é uma tentativa de discurso honesto. Esse discurso honesto, primeiro, você tem que ter honesto consigo mesmo. Quer dizer, antes de denunciar em voz alta, tem que ter confessado em si mesmo, em voz baixa, as coisas que você sabe. Quer dizer, admitir o que sabe, no sentido de Platão, verdade conhecida e verdade obedecida. Então, existe todo, vamos dizer, um autoaperfeiçoamento do filósofo, progressivo, problemático, difícil, tá certo? Falível, mas que é o próprio caminhada da busca da unidade do conhecimento na unidade da consciência, a qual reverterá, por sua vez, sobre a unidade do conhecimento. Tá certo? O que, que tem isto a ver com a solução, tá certo, de um problema de caos social imediato? Nada. Se a estrutura da investigação feita por Hobbes ou Locke é o contrário da investigação feita por Platão ou Aristóteles, ou Sócrates, então, a que título eles entram na história da filosofia? Não pode ser como filósofos neste sentido. E sim, você vai ter que ir junto com o conceito de filósofo, você vai ter que ir com um segundo conceito, é o filósofo linha. E o filósofo duas linhas, tá entendendo? Não é isso? Quer dizer, é filósofo num outro sentido. Tá certo? Ora, mas se é filósofo nesse sentido e não é no primeiro, tá certo? Quem te diz que esta história é continuação daquela história? Que a história da filosofia, na segunda acepção do termo, é continuação daquela? Ela é simplesmente a inauguração de uma outra coisa, que vai numa direção completamente diferente, com outro interesse completamente diferente. E assim por diante. Novos interesses vão aparecendo, tá certo? Os quais, às vezes, divergem fundamentalmente e antagonicamente da definição inicial de filosofia. Não é isso? Ora, como seria possível você contar toda essa, juntar tudo isto, juntar tudo o que todo mundo falou com todos os objetivos mais desencontrados possíveis e escrever um treco chamado História da Filosofia? Deve ser absolutamente impossível. Você está entendendo? Então, por exemplo, você vai escrever uma história da música. Daí você chega numa hora, você descobre que no mundo oriental, no mundo islâmico, chegou uma hora que a música foi proibida. Como a música foi proibida, onde não existe música religiosa, então inventaram um substitutivo, que é essa recitação do Corão. Né? Esses camaradas ficam no alto da mesquita chamando os caras para presta, e que aprendem a recitar o Corão inteiro, e aquilo é meio musicado, mas não é música. Por sua vez, essa recitação influencia os próprios músicos, que a imitam de algum modo. E, por outro lado, aparecem formas de música que são tocadas apenas em recinto fechado para os místicos, para induzi-los a estados místicos que estão nas taricas, nas ordens sufis, etc., existe uma música sufi, que é para fins técnicos de meditação deles. Muito bem, tudo isso faz parte da história da música, mas a proibição da música é música? E as consequências sociais dela são música? E as consequências sociais que ela tem na própria música são música? Não! Você está entendendo? Então, isso quer dizer que essas variantes da filosofia, no sentido, por exemplo, de Hobbes ou Locke, têm que entrar na história da filosofia, mas não como filosofias. Elas têm algo a ver, mas não são filosofia própria, no sentido próprio. Por quê? Porque a gente vê que a filosofia, no sentido tradicional, nunca parou de existir. Ela tem uma linha de evolução nítida. E tem esses outros elementos de fora, tá certo? Que entram, vamos dizer, de maneira heterogênea, às vezes antagônica, tá certo? E chega o sujeito que propõe, então, como Nietzsche, que tem que parar com esse negócio, porque tudo isso aí é uma loucura e tem que parar já. Não é isso? Então, eu acho que Nietzsche entra na história da filosofia como uma proibição da música entra na história da música. Ele manda parar com aquele negócio. Karl Marx, quando diz, não adianta interpretar o mundo, mas tem que transformá-lo. Eu digo, não, mas o que a gente está querendo justamente interpretá-lo. Se você quer transformá-lo, bom, então não venha dizer que você está fazendo a mesma coisa que eu. Está entendendo? Se a filosofia, no sentido tradicional, tivesse cessado de existir, então a única maneira de continuar a história da filosofia depois daquele ponto seria botar essas outras coisas heterogêneas, mas ela nunca parou de existir. Até hoje existe. Está certo? A par desses outros elementos, existe uma linha de investigação que ainda é a mesma. Está certo? Então, é necessário que a história da filosofia consiga distinguir esses dois elementos para você ter uma clareza de qual é seu objeto. E interpretar a história da filosofia, vamos dizer, ou, vamos dizer, como uma continuidade, ou como um caos, baseado num conjunto de elementos que em si mesmo é caótico, é uma inviabilidade total. Só que acontece que até o século XIX, nós não tínhamos sequer materialmente à disposição a narrativa dessas várias ideias. Isso aparece pela primeira vez no século XIX. No século XIX, você tem pela primeira vez histórias da filosofia no sentido quantitativo, que diz, olha, em tudo que existe nessa área aí, seja bom ou seja ruim, seja filosofia em sentido estrito, seja em sentido A, B, C, D, está tudo aqui. E sem você ter isso de material, bom, sem você ter o conjunto do material, como é que você pode fazer as distinções internas nele? É isso? Então, esta reunião do material todo foi sobretudo obra dos historiadores alemães da filosofia, no século XIX. Não é isso? Então, são livros assim, de um poder e de uma abrangência que você fica louco. Quando você pega os grandes historiadores da filosofia do século XIX, Zeller, Gompers, Überweg, eles são citados em todas as histórias da filosofia que vem depois. São citados no Giovanni Reale, são citados no Coppola, todo mundo o cita. Né? Mas quando você... Então, você acredita que, de certo modo, o que eles tinham a fazer já foi bem feito, quer dizer, já documentaram tudo, então, daí para dentro, os historiadores podem trabalhar em cima disso. Mas quando você não os vê somente pelas suas citações, mas você vai diretamente à obra deles, você vê que aquilo é um manancial inesgotável. Porque, vamos dizer que, de certo modo, eles criaram as bases para um trabalho que ainda nem foi feito. Que é justamente esse, de, peraí, agora que tem quantitativamente, você tem a abrangência toda e você sabe realmente o que se passou, quer dizer, tem o conjunto dos fatos, eu digo, bom, aí nós podemos começar a trabalhar em cima. Entendeu? Mas acontece que os historiadores da filosofia no século XX, todos eles trabalharam dentro da ideia de que a sua filosofia tinha que conter tudo aquilo. E conter de maneira mais ou menos uniforme, chamando tudo aquilo de filosofia. Tá entendendo? E eu digo, este é o pior aproveitamento possível que se pode fazer do material colhido por esses alemães. Tanto que se eles têm, vamos dizer, o problema quantitativo eles já resolveram, então agora você tem que começar a pensar no qualitativo, pô. Tem que começar a delimitar melhor o seu objeto a partir desta miscelânea que eles fizeram. Você está entendendo? Quer dizer, como é que você poderia colocar na história da filosofia, ao mesmo tempo você coloca lá Platão e Bernard Mandeville, né? Em que sentido eles estão fazendo a mesma coisa? É claro que não estão fazendo a mesma coisa. Tá certo? Então, eles não podem entrar na história da mesma coisa sob o mesmo aspecto. Então, é necessário entender que junto da filosofia existe uma metafilosofia, uma parafilosofia, uma pseudofilosofia, uma antifilosofia. Existe uma variedade de fenômenos estranhos em volta, que propriamente não tem história, porque é heterogêneo demais. Eles estão inseridos dentro da história da cultura e dentro da história das ideias. Tá certo? Ou seja, o que tem se chamado a história da filosofia até hoje se parece mais com uma história das ideias do que com uma história da filosofia. Porque a história das ideias, bom, qualquer ideia que foi enunciada e que teve alguma influência pública, ou imediatamente ou depois, entra dentro da história das ideias. Não é isso? E a sua maior ou menor qualidade, e a sua maior ou menor aproximação do que seria a essência da filosofia, pouco interessa. Tá certo? Então, embora essa disciplina de história das ideias já tenha mais de 100 anos, né, e esteja bastante desenvolvida, até hoje, a existência dela não trouxe ainda os benefícios que deveria trazer para a história da filosofia, que é um esclarecimento melhor de qual é a natureza do seu campo. E é justamente isso que eu estou dizendo que a gente deve fazer, e que, da maneira mais rudimentar, tá certo? E caótica possível, eu estou fazendo. Tá certo? Quer dizer, ainda não... Esta narrativa da filosofia que eu estou apresentando para vocês ainda está longe de poder ser apresentada sistematicamente. Olha, as coisas são assim, e está aqui a linha central, e está aqui as distinções. Não, ainda, isso ainda é cedo para fazer isso. Mas já dá para ir apresentando parcialmente algumas conclusões, alguns resultados, que é exatamente o que eu estou fazendo neste curso. É lógico que se fosse para apresentar isso de maneira metódica, nós jamais poderíamos fazer isso com uma aula por mês, é absolutamente impossível. Mas você teria que ter 3 ou 4 aulas por semana, no mínimo, para... E teria que examinar os documentos, vocês teriam que examinar os documentos um por um, etc, etc. Mas, nisso aí, esses grandes historiadores da filosofia novecentistas, e também historiadores da ciência, que aparecem na época, também mais no começo do século XX, nos dão tanto material que não tem desculpa para você não poder trabalhar, porque antes você tinha dúvida, por exemplo, muita dúvida quanto à autoria de certos textos, quanto à época de outros, né? Ou saber se fulano disse realmente isso ou disse aquilo, você está entendendo? Mas esses camaradas, eles fizeram uma coisa tão precisa e tão bonita, tá, né? Que são, de certo modo, uma inspiração. Por exemplo, a história da filosofia grega do Zeller, ela começa, começa com uma linha, quando chega na terceira linha, ele coloca uma nota de rodapé de 15 páginas para provar que aquilo que ele disse era exatamente como está na terceira linha, né? E põe lá o documento, página tal, e não sei o quê, está na biblioteca não sei o quê, fulano diz que é assim, mas não é, pá, pá, pá, pá. Então, eles criaram o princípio de uma história científica. Ora, a história, para ser científica, ela tem que, em primeiro lugar, ela tem que ter a coleção dos documentos e fatos comprovados. Toda a ciência histórica, ela começa, na verdade, vamos dizer, não só começa evidentemente com a aglomeração dos fatos. Em seguida começa a ver a triagem crítica dos fatos, fatos e documentos. Não é isso? Só depois que pode começar a conceptualização científica. E esta, em história da filosofia, ainda não começou. Então, esse conjunto de dados se refere apenas à filosofia ocidental, né? Tem um conjunto. Não, tem. Hoje em dia você tem tudo isso para. O oriental vem um pouco depois, tá certo? Mas usando os mesmos métodos alemães, né? Você vê, por exemplo, que até hoje, o que a gente usa como texto padrão para a obra de Aristóteles, a edição feita por Immanuel Becker para a Academia de Berlim, eu creio que 1850, uma coisa assim, né? Quer dizer, o sujeito pegou um monte de versões do texto de Aristóteles, foi comparando uma com a outra, né? E chegou lá num texto definitivo, imprimiu aquilo em grego e botou uma tradução latina, tá, né? Já pegou alguma tradução antiga. Então você tem, até hoje, qualquer citação de Aristóteles, você acompanha a numeração desta edição, porque é edição padrão. Você pega, sei lá, pega a edição inglesa da Oxford, tem lá uns numerinhos entre colchetes, são os números da edição do Becker. Tá, né? Depois, para completar, ainda tem um negócio do índex aristotélico, que é assim, cada palavra que Aristóteles usa, ele põe lá todos os lugares onde ele usa. Fez um índice... Sem computador. Um índice remissivo total. Mas para fazer o índice total, ele precisava ter uma paginação padrão que ele vencer. Então, primeiro fez a edição padrão e depois fez o índice baseado nisso. Sem isto, não dá para você estudar Aristóteles. Até hoje é a mesma coisa, né? Só que dificilmente alguém usa diretamente isto, porque essa edição foi em 1840 ou 50, depois só saiu uma reedição em 60 e pouco, com uns volumões desse tamanho que custa R$2.000 cada um. Então são coisas que só tem biblioteca ou, né, estudiosos ricos que podem ter. Então, essas grandes obras de história da filosofia alemãs do século XIX também são de muito difícil acesso. Eu tenho comprado algumas na medida do possível, mas você não encontra edições atuais. Ah, eu comprei a do Friedrich Überweg. Essa aqui é uma tradução americana de 1909, foi a mais recente que eu encontrei. E custou os olhos da cara. Não tem fotocópia disso? É? Tem, bibliotecas tem. Você vai lá e tira xerox. Quer dizer, isto não é livro que esteja no mercado editorial geral. Estão num mercado muito específico de publicação universitária. Não é isso? Mas um sujeito pode passar a vida estudando história da filosofia e nunca topar com um desses. Você está entendendo? E aí o sujeito não saber. Ele vai pegar os autores mais modernos acreditando que a contribuição dos antigos já está embutida ali. E não está. Digo, a história da filosofia grega do Zeller é absolutamente indispensável, não importa quantos Giovanni Reales tenham vindo depois. O Überweg é indispensável, não importa quantos tenham vindo depois. Está entendendo? A história da filosofia grega do Zeller, o primeiro volume tem 700 páginas, são os filósofos júnicos. E depois, até eles chegaram no Sócrates, vai 5 volumes, está entendendo? Eu digo, porra, mas tem tudo isso de documento a respeito? Tem sim, está entendendo? E as pessoas pensam, não, isso aí não é necessário. É necessário, sim. Tudo, quando você olha de longe, dá uma impressão. Quando você olha de perto, você vê que tem mais coisa. Pessoal, quem, sei lá, continuou do Hobbit para frente, quem continuou na filosofia mesmo, foi para filósofo, teve alguma curiosidade, assim, algum incremento, assim, no conhecimento? Como? Sempre tem, é claro que sempre tem. Quer dizer, a filosofia em sentido estrito, ela continua sendo praticada, nunca parou. Né? E tem essas, vamos dizer, essas intervenções de fora, né? Ou intervenções, essas mesclas, etc. Mas isso não impede a coisa de andar. É que, à medida que você vai empilhando este material todo de maneira acrítica, quer dizer, você não fala crítica, a crítica tem em dois sentidos. Primeiro, tem a crítica documental. Não é isso? Então, para fazer história, bom, primeiro tem que ter a massa, todo o material disponível, tá certo? Não importa se caótico, e materiais de valor desigual, tá certo? Bom, depois você tem que examinar esses materiais um por um, do ponto de vista da crítica documental. Então, bem lá, aqui tem um texto que diz que foi publicado por fulano, mas na verdade quem escreveu foi fulano, então não foi ele que disse isso, foi outro. Então, é isso que os alemães fizeram, botar ordem na coisa no sentido histórico, vamos dizer, da documental. Como, por exemplo, a história do Brasil. A história do Brasil começa, né, com aqueles cronistas antigos, foram juntando um monte de material, mas ela passa para uma segunda etapa com o Visconde de Porto Seguro, o Varnhagen. Né? Por quê? Porque ele é o primeiro sujeito que pega os documentos e, peraí, diz que fulano fez tal coisa tal dia, vamos ver lá o documento para ver se é assim, nós vamos lá no cartório, pega o registro de nascimento, você vê que o cara não existia naquela época, então não pode ser assim. Então, ele faz a crítica documental. Aí começa a história científica do Brasil. Depois surgiu outro problema de você saber se este acontecimento está realmente relacionado àquele, qual é a conexão interna dos acontecimentos. Bom, aí é uma terceira etapa da ciência. E eu estou dizendo que a história da filosofia ainda não chegou a essa terceira etapa. Não existe nenhuma história da filosofia que atenda a este requisito científico. O que mais científico que tem é o que os alemães fizeram no século XIX, que é, vamos dizer, a crítica documental, quer dizer, limpar o terreno, para excluir os erros, os textos falsos, etc., etc., e tentar um princípio de articulação. Mas eu hoje estou achando que ninguém foi além deles. Quer dizer, a história da filosofia é um gênero que chega a uma perfeição no século XIX e depois, não sei porquê, cai. Talvez porque é curioso que, à medida que aumenta os meios materiais à disposição do pesquisador, parece que a inteligência dele diminui. Talvez outra coisa. Então, quando você vê um Zeller, eu digo, mas como é que esse sujeito sozinho, sem computador, só de você pensar isso, como é que ele conseguiu juntar esta massa de documento e não se perder no meio desta coisa? Entendeu? Daí você acaba vendo que a capacidade de leitura desses camaradas era um tanto anormal. Pelo padrão do universitário de hoje. Né? Então, veja, quando você pega o Walter Scott não era um historiador profissional. Por isso que ele tinha a biografia de Napoleão, de que chegava carroças e carroças e carroças e carroças de documentos. E quando você vai ver, está tudo lá de algum modo. Claro que aumentei um montão de dinheiro. Eu digo, bom, mas com essa massa de documento é impossível não cometer erros. Mas tem outros caras que, mesmo dentro da massa de documento, você pega a história da Revolução Francesa, do Taine, que é Origens da França Contemporânea. São 1.500 páginas, cada página tem 10 documentos citados. Quer dizer, são 15, no mínimo 15 mil documentos que esse sujeito leu. Hã? E não perde o fio da meada. Você não encontra hoje um pesquisador capaz de fazer isso. Está entendendo? Quer dizer, primeiro o senhor abrevia o caminho, porque já tem um monte de documento que ele não precisa ler, porque tem outro que já leu para ele. Então ele já não se baseia no documento, mas no que o fulano diz o documento. Claro que tem que ser assim, essa é a colaboração, mas parece que algo se perde no meio disso. Talvez seja uma outra coisa, professor. É que talvez para continuar desse apogeu para frente, segundo o senhor próprio disse, seria preciso passar da crítica documental para a crítica conceitual e separar o que é filosofia da metodologia. Mas este é o passo que tem que ser dado e que não foi dado ainda. Pois é, mas eu acho que não foi dado ainda. Quer dizer, antes, por exemplo, de você tentar uma interpretação histórica, histórico-cultural, quer dizer, tipo história das ideias, aqui está tal filosofia, ela surgiu em certas circunstâncias culturais e motivos psicológicos. Antes de você fazer isso, fazer a interpretação do conjunto, você teria que delimitar melhor o objeto para você não se perder. Pois é, e os caras passaram para as histórias interpretativas sem delimitar direito o objeto. Porque talvez se eles delimitassem, eles tivessem que excluir como parafilosofia, justamente aquilo que eles são, o establishment hoje é. Não, pode ser, que tem até uma certa cegueira ideológica, de certo modo. Né? Sim. Quer dizer, o indivíduo está participando dessa confusão, então ele não quer desfazê-la. Mas não precisamos atribuir vamos dizer, uma explicação maligna. Né? É simplesmente a coisa não aconteceu. Entendeu? Então, o que se faz muito é a história das ideias, de fato. Mesmo com o nome de história da filosofia, o que acaba se fazendo é uma história das ideias. Mas, e quando entra esse aspecto qualitativo, às vezes entra um aspecto que o sujeito concorda com a filosofia, não concorda com uma, ele gosta de uma, não gosta de outra, tá certo? Então ele terá nisto um princípio de seleção, um princípio weberiano dos valores, quer dizer, você escolhe uma tábua de valores e você unifica o objeto em função dessa tábua de valores, tá certo? Só existe uma maneira legítima de fazer isto, que é a tábua de valores, que é inerente não à sua escolha, mas à estrutura do próprio objeto. Quer dizer que se não existe um valor chamado unidade do conhecimento, unidade da consciência, não existe filosofia. Não é eu que quero isso, é a filosofia que é isto. Ela já era isso milênios antes de eu nascer. Então você vai ter aí uma seleção valorativa, mas não escolhida por você, sim determinada pela própria existência do objeto. Porque afinal de contas a filosofia é uma coisa que o ser humano faz, é uma decisão que ele toma e uma ação que ele pratica. Então em função de valores que ele escolheu. Está entendendo? Então, quer dizer, se a gente for mapear o conjunto da história da filosofia conforme ela se mantenha ou se afaste dentro desta proposta originária, Tá certo? Você está fazendo uma seleção que não é segundo os seus valores, mas que é segundo a proposta originária. Alguém pode dizer, mas por que a proposta originária deveria valer mais do que aquelas que vieram depois? É por um único motivo. Ela é constante e ela existe ainda. As que vieram depois entraram e saíram. Está entendendo? Por exemplo, esse interesse prático de Hobbes de resolver a situação inglesa, bom, isso já veio e já acabou. Mas o problema da unidade do conhecimento, da unidade da consciência, continua. E quando chega no século XX, ainda tem gente tratando disso. Então, esta tábua de valores, ela é predominante não só por ser originária, mas por ser a única constante. Então, nós vemos que ela parece ter algo a ver mesmo com a natureza desta ocupação chamada filosofia. Então, é claro que isso aqui, quando eu enuncio isso, tá certo? Eu sempre estou consciente de que eu estou anunciando isso como um projeto e não como uma coisa realizada, porque isso aqui não é para um sujeito realizar, isso aqui é para 10 gerações pensar num negócio desse. Mas pode ser que amanhã ou depois a pessoa esqueça, pode ser que apareça um outro sujeito que nunca ouviu falar de mim, que ele prossegue isso do jeito dele, tá entendendo? Pode acontecer tudo.